Olá, meu exterminador. Toca saudade de verdade pra família dançar. É o exterminador da Sona Mânia. Pra gente curtir e recordar aqui no Giro Nesse. E aí, meu irmão? Volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Aqui. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Vamos lá, Santa Isabel. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Aqui. Toque pra mim. Como é que é? Por favor, eu estou te implorando. Prometido, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Prometido, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Aumentando o prazer de tanta beleza. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Prometido, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Aqui. DJ Marquinho. É a saudade tocando pra gente recordar aqui no Comando Blindado, aqui no Giro Nesse. E aí? Deixa embora. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Estou chorando, mas por favor, volte pra mim. Bem agarradinho, hein? Exterminador, o comando. Amor, ui. Eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer: ei, Marquinho. Esta saudade louca de deixar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. E aí? Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Aqui no Giro Nesse. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Ei, Marquinhos! Saudade! Saudade! Meu exterminador, toca saudade de verdade pra família dançar.

Vou te contar, hein, preto. Só você que sabe achar o meu prazer. Tudo perde a graça distante de você. Aqui te amo demais, não dá pra te esquecer. Exterminador. DJ Marquinho, saudade! Ai, coração, se você soubesse o quanto eu gostei de você. Exterminador! Ai, ilusão, saudade é saudade, hein? Foi morrendo. Deixa eu abraçar meu amigo Luiz, tá aqui com a gente, só na manhã. Hoje no Jurunense. Coração, já não adianta mais querer voltar agora. Pois o tempo foi passando, eu não vejo a hora de ver você chorar no amor como quem ama chora. Vou te contar, hein, preto. Lembra quando eu te pedia pra você não ir? Ah, ilusão. Me fazia acreditar na vida e até sorrir. Ah, coração. Exterminador. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Dá um chega aqui, Alan. Mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Mas domingo vai com outro na matinê. Quero abraçar também com muito carinho nosso amigo Jackson Pancadão, toda a equipe KDC, os canalha do comércio sempre apoiando a toda a família Exterminador Saudade. Nosso muito obrigado. Toda a KDC, a equipe, os canalhas do comércio. Mas você parece que não quer saber, que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme. imaginar. Aqui. Se no Miturim alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Exterminador. Vejam só. Exterminador. Você me diz que quer assim. E diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro. É a saudade gostosa do Exterminador. O comando blindado. Aqui. E então? Então vem, vem, ah, ser feliz. Vem, meu bem, vem, ah, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Som do comando blindado. Aparelhagem que tem o apoio total também da pegada sonorização. Hoje aqui com a gente só na boa. Jurunense, Santo Isabel, alô externa. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer? Sem você. Aqui. Na minha vida. Então, vem, vem, ah, ser feliz, vem, meu bem, vem, ah, Dali Marquinhos! Pra gente recordar, é o comando blindado. Aqui no Jurunense. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia. Ei, Marquinho. Dizendo: liguei pra pai. Te amo, me beije com amor. Me beije profundo. Eu sinto no fundo que só gosto de você. E eu? Quero só teu amor, gatinha maluca. Correndo de amor, oh, oh, oh, oh, oh. Pau na máquina. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Comando Exterminador. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo: te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Quero só teu amor, gatinha maluca. Correndo de amor, oh, oh, oh, oh, oh. Quero só teu amor, fofoca aí pro povo da externa. E a nossa portaria já totalmente liberada. Portaria liberada no Girunense. O comando blindado da saudade. Exterminador. Mas a minha namorada gosta muito de mim. Como é que é? Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim. Alô! Se cita logo ao Renato e diz que a mana não está. Ela quer tomar o lugar, tá até que isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh. Oh yeah, isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh yeah, isso vai dar confusão. Claro que vai. No meu coração. E a fura-olho. A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Como é que é? Quando eu chego para namorar, ela vê a porta pra mim. Se senta logo ao meu lado. E diz que a mana não está. Ela quer tomar o lugar da Beth. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah. Isso vai dar confusão no meu coração. E mais? Se senta logo ao meu lado. E diz que a mana não está. E ela? Ela quer tomar o lugar da Beth. Isso vai dar confusão no meu coração. Oh yeah. Ah, oh. Isso vai dar confusão. Marquinho. Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Ele é bobo, o quê? Não sabe que eu quero como um namorado. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Exterminador. Mesmo sendo criança, bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. E aí? Pula, sobe, desce. Eu sou videogame. Aquele gato me manda recado. Ele é bobo, o quê? Não sabe que eu quero como namorado. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança e

nosso amigo Pitbull com a gente, o Balde Show, aqui no Jurunense hoje, só na manhã, tomando muito gelo, curtindo e dançando com o Exterminador. Obrigado, meu irmão. Nunca mais, hein? Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem. Alô, baleia! Te contar, né, baleia? Vou te contar. Esse aí já ficou batizado aqui no Exterminador. E o Borô que fala, hein? Deixa seu corpo lindo, cheiroso e gostoso. Me deixou louco, é impossível esquecer. Nos pontos sensíveis que encontro, eu posso sentir teus desejos fluindo e começo a ouvir. E aí, saudade? Você que me pede, insiste que eu continue. Eu entro no jogo, você retribui. Me entrego inteiro e sem preconceito nenhum. Me completo no seu corpo. E nós somos dois em um. Saudade, Santa Isabel! Exterminador. Aqui. Deixe seu corpo lindo, cheiroso e gostoso. Me deixou louco, é impossível esquecer. Nos pontos sensíveis que encontro, eu posso sentir meus desejos fluindo e começo a ouvir. Dá-lhe, Marquinho! Você que me pede, insiste que eu continue. Eu entro no jogo, você retribui. Me entrego inteiro e sem preconceito nenhum. Me completo no seu corpo, somos dois em um. E a nossa saudade aqui em Santa Isabel, pra gente recordar o som do Exterminador, que chega hoje pela primeira vez aqui no Jurunense. E o nosso povo recordando junto com a gente aqui. Vamos só na boa! Olá, meu Exterminador! Aqui. Beijinho, que bom dizer. Eu hoje estou afim só de você. Aqui. Beijinho, que bom te encontrar. Será que poderemos praticar? Só para lá, coxinha, hein? O amor. O amor? O amor, amor, amor, amor, eu quero amor. Beijinho, que bom te ver. Eu hoje estou afim só de você. Vou te contar, hein, preto. Beijinho, que bom te encontrar. Aqui no Jurunense. Será que poderemos praticar? Hoje à noite. O amor. O amor. Curte, bebê, dançar. Amor, amor, amor, eu quero amor. Então vem. Top DJ Marquinho, saudade. Eu tenho passarinho que se chama canário. Adora Marieta. Que bichinho danado. Meu canarinho toca que anda em clarinete. Dia vai clareando, canário vai cantando. Canta, canário, canta. E o seu João levanta. Canta, canário, canta. E o seu João levanta. Que canário teimoso, de suberto peneta. Nem come e nem dorme, tocando clarinete. Ai, que coisa absurda, diz a dona Raimunda. Coitado do canário, que está morrendo. Ih, meu irmão, o canário, hein? Vamos, Cague! Muito pouco, ele não se acabou. E a nossa Exterminador. Exterminador. Quando acordo bem cedinho, sinto-me só sem teu carinho. Yeah. Em alta velocidade, vou a 100 pela cidade, procurar você. Que é toda a minha vida, não encontro outra saída, posso lhe dizer. Que meu mundo é um fracasso. Sem te tê-la em meus braços, posso até morrer. E o meu coração, meu irmão? Meu coração que te ama, já não pode se conter. Sentindo assim a distância de você. Meu coração que te ama, já não pode se conter. Sentindo assim a distância de você. Saudade. E assim o dia passa, eu vou ficando sem graça. A noite vem, logo mais eu vou embora. A noite é grande e demora. E você vai comigo em minha mente, mas é sempre diferente. Ninguém sofre tanto e padece, mas um pouco e amanhece. Meu amigo Netinho Master, parceiro de comando, ele e toda a comitiva só na manha. Aqui no Exterminador. Meu coração que te ama, já não pode se conter. Nosso amigo Jackson Pancadão, sempre apoiando o Exterminador. E aí? Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. Quando será que eu vejo você? De novo, quando será que eu vejo você? De novo, o meu coração já não aguenta mais sofrer. Tenho outro amor e vou dar tudo pra você. Eu não vou deixar que você vá mais uma vez. longe de você, qualquer segundo é um mês. Mas quando será que eu vejo você de novo, de novo? Quando será que eu vejo você de novo, de novo? Saudade no comando. Abraçar também meus amigos dos Primos da Barca. Equipe dos Primos da Barca, considerado Marquinho. Quando será que eu vejo você aqui de novo, de novo? Ei, Marquinho, quando será que eu vejo você de novo, de novo? O meu coração já não aguenta mais sofrer. Tenho outro amor e vou dar tudo pra você. Eu não vou deixar que você vá mais uma vez. Longe de você, qualquer segundo é um mês. Só na boa! Mas quando será que eu? Que eu vejo você aqui de novo? Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai! Valendo! DJ Marquinho. E aí? E a madame, Oi? Madame, je vous vénère. Madame, je vous préfère. Madame, je vous aime, je vous aime. E a lambada da madame. Vous êtes très belle. Et je voudrais surtout, surtout vous embrasser. Só pra gente poder mudar de sequência. Quem sabe, sabe, meu irmão. Mwen konen tye fam, depi tou piti E ka vole kop, e pa kas to vole Mwen tou e vole yo kop, mwen klate waje La imaje kwa fly, kouman se Roli koshola Mwen kwa kare la bote Mwen sa yone sani E ale le kli sani E bache kwa ki sani E ale a ti sani Ay, mama Kule, papai Música

Exterminador. E aí? Como é lindo o seu corpo nu. Ui! É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. Tua pele pedaço de céu. Os teus cabelos são as ondas do mar. Termina dois Santo Isabel, meu irmão. E aí? E agora? Nossa, Ivana, você é a coisa mais linda desse mundo. Sem você, eu não sei. Não se vá. Exterminador. Exterminador. O teu sorriso me faz delirar. As tuas pernas me fazem sonhar. Quero teus braços pra me envolver. Eu vou chorar se eu te perder. Olá, meu exterminador, toca saudade de verdade pra família dançar. E a nossa onda hoje é do Jurunense. Banda, açaí, pimenta. Ai, vai o nosso hino. Porque está me ligando tão tarde assim? E já não temos mais nada pra conversar. Parece estar chorando, agora é tarde demais. Te amei por muito tempo e não vou voltar atrás. E o exterminador? Exterminador, o comando blindado da saudade. Alan Marquini, Netinho Master, o trio peso pesado. Mas você me usou demais. Aqui. Eu sofri demais. Agora eu cansei. Mas você ficou em mim. Não sai de mim. Já não sei o que fazer. Aqui. No exterminador. E aí, bebê? Você Marquinho, alô e Marquinho, saudade, vou tocar pra você, família, pra você dançar. Uou, uou, uou, uou, uou. Açaí, pimenta. Mais uma. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que fim, pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar.

fundo nos teus olhos. Essa música aqui pra você dançar bem agarradinho, hein? Ah, eu sinto que o amor sobreviveu. Tá me oferecendo aí pra minha esposa que tá comigo hoje. Ah, curtindo o som do Exterminador. Dentro do meu peito. Saudade. Quero te dizer que tudo vai mudar. Saudade. Te peço, fique um pouco mais comigo. Por favor, pense um pouco em nós dois. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele que vive pra te amar. Aqui, vem correndo, por favor. Quero todo teu amor. Você é o que eu preciso pra ser feliz. Aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Olha, amigo baleia, bora baleia. Ele chegou, agora os bailes da saudade nunca mais serão os mesmos. Exterminador, o comando blindado que faz você recordar.